Uma boa noite a todos. Boa noite. Trouxe um sermão hoje com um título assim, olha: Entendendo a Graça de Deus na Verdade. Muitas pessoas têm uma visão equivocada a respeito da Bíblia e elas pensam assim que lá no Antigo Testamento não tinha a graça e que no Novo Testamento tinha a graça. Mas abre aí a sua Bíblia, Gênesis capítulo 6, verso 8. Logo no primeiro livro da Bíblia, nas primeiras páginas, está ali cravada a ideia da graça de Deus. E o que é a graça? A graça é algo que Deus nos dá sem que a gente mereça. E em geral, a ideia da graça está relacionada à questão da salvação. A gente não merece a salvação, mas Deus dá a salvação de graça, gratuitamente. E assim, com a Bíblia aberta, então vamos orar para que Deus fale ao nosso coração nesta noite. Deus eterno e bendito, em nome de Jesus, que o Senhor fale de forma poderosa ao nosso coração nesta noite. Amém. Então, a Bíblia diz assim, Gênesis 6, verso 8. Porém, Noé achou graça diante de Deus, diante do Senhor. Vai para Apocalipse 22, verso 21, e você vai perceber então um fato. A graça de Deus está presente na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, literalmente. E eu gosto muito desse texto, que é o último texto da Bíblia, Apocalipse 22, verso 21, onde se diz assim: A graça do Senhor Jesus seja com todos. Agora, o texto que eu quero estudar com vocês hoje é Colossenses capítulo 1, onde está o centro da mensagem desta noite. Uma carta de Paulo, muito importante, muito interessante, muito bonita. E você pode ir para casa e depois ler a carta aos Colossenses assim, em uma sentada, é rapidinho você lê. Não vai demorar nem 3 dias, brincadeira, viu? Umas 2 horinhas aí de leitura, você lê a carta aos Colossenses, até menos do que isso. E do verso 1 até o verso 12, a Bíblia nos diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que está preservada nos céus para vocês, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Agora os versos 9 a 12, para a gente poder considerar algumas coisas. Por esta razão também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Em geral, não é muito comum a gente ler um texto grande como esse, porque na nossa sociedade nós estamos pouco acostumados em nos concentrar na leitura. Porém, deixa eu dizer para você que teve um momento do Antigo Testamento em que Esdras reuniu o povo e leu o Antigo Testamento inteiro para o povo. Já pensou? A gente se incomoda lendo um capítulo, né? E já nem consegue perceber muitas coisas e prestar atenção. Isso revela, irmãos, que a gente precisa dedicar mais tempo à leitura com concentração. A gente vive num mundo com televisão, com música, internet, luz elétrica, mas a gente tem pouca concentração. Agora, se você não percebeu muita coisa no que a gente leu, eu vou retomar algumas delas para vocês entenderem algumas questões importantes. Paulo está escrevendo para uma igreja que mora numa cidade que chama Colossos. É por isso que essa igreja é a igreja dos Colossenses. E ele fala assim: eu estou escrevendo para aqueles que moram em Colossos que têm fé em Jesus Cristo. E você, tem fé em Jesus Cristo? Se você tem fé em Jesus, essa carta que Paulo escreveu para eles também é para você. E através dessa carta, Deus quer falar algumas coisas importantes. E Paulo diz assim: eu ouvi falar que vocês têm fé, e eu também ouvi falar que vocês amam uns aos outros. Será que isso é verdade a respeito desta igreja? Vocês têm amor uns pelos outros? E sabe que esse tema do amor que nós devemos ter pelas pessoas é um dos temas mais gostosos da gente falar a respeito dele, mas também é um dos temas mais difíceis da gente viver na prática. Por quê? Porque amar as pessoas é amar pessoas que têm defeito. E nem sempre é muito fácil a gente amar quem tem defeito. A gente consegue amar os nossos filhos, mesmo eles tendo defeitos. Agora, amar o filho dos outros já não é tão fácil assim, né? Aí já pensou quando o filho do outro vai e bota o pé no caminho do teu filho, ele tropeça e cai? Aí você fica com raiva, né? Do filho dos outros. O seu filhinho você ama, você cuida, você ajuda, você tem paciência com ele, mas com o filho dos outros, a coisa não é tão simples assim. Essa é uma verdade a respeito de todos os seres humanos. Todos nós temos dificuldade de amar. Porém, quando Jesus entra na nossa vida, além de colocar a fé, ele coloca também o amor. Claro que o amor para com o filho é diferente do amor para com os outros, eu concordo. A gente não ama o nosso filho igual a gente ama todo mundo. A gente não ama todo mundo igual ama o nosso filho. Porém, é o nosso dever amar o filho, amar o marido, a esposa, amar o tio, a tia, o avô, a avó, o cunhado, a cunhada. Além da família, amar as pessoas ao nosso redor, no trabalho, na escola, no trânsito, cada um dentro do seu espaço, cada um da sua maneira, mas nós devemos amar. E Paulo escreve assim: olha, eu ouvi falar que vocês amam uns aos outros. E se você não faz isso, não ama as pessoas, se ajoelhe diante de Deus e peça perdão e transformação. A lei de Deus é o amor. O amor é a lei de Deus. E como é gostoso quando a gente está num lugar onde a gente tem amizade e pessoas que nos amam. E a igreja deve ser esse lugar. Na teoria é muito fácil, na prática é bem difícil. Mas como é gostoso quando a gente se reúne como igreja em amor, amando a Deus e amando uns aos outros. Essa é sempre a mensagem de Deus. Aí, Paulo diz assim: eu louvo a Deus porque vocês têm fé, porque vocês têm amor e porque vocês têm esperança que Jesus vai voltar pelo evangelho que vocês ouviram. E ele diz assim: e vocês têm fé, amor e esperança desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Você entende a graça de Deus na verdade? Sabe que a graça de Deus é um dos temas mais bonitos e mais mal compreendidos da palavra de Deus. Pastor Volter foi um professor nosso, né, Wagner? E ele conta de uma experiência que ele teve pregando o evangelho na Alemanha. Aí ele colocou um anúncio no jornal: venha aqui para o salão tal, centro de convenções, eu vou dar uma palestra sobre família, entrada gratuita. Sabe quantas pessoas apareceram na palestra dele? Zero pessoas. Aí ele chegou para os líderes da igreja dele: o que que eu fiz errado nesse anúncio aqui? Ó, eu coloquei um anúncio no jornal dizendo que é de graça e ninguém veio. Aí o líder da igreja falou para ele: esse é o problema. Se você vai oferecer uma coisa de graça, ninguém valoriza. Coloca esse mesmo anúncio semana que vem e diz assim: 3 parcelas de 50 euros. Aí ele foi, tô inventando os números aqui, tá? Eu não lembro o valor exato. Aí ele foi lá e na semana seguinte, mesmo anúncio: vem aqui, palestra de família, 3 vezes 50 euros. Apareceu lá meia dúzia de casais. De graça o povo não quer, o povo tem medo, o povo desconfia. Coisa de graça não funciona, coisa de graça não vale nada. Agora, se eu tiver que conquistar, se eu tiver que pagar, Se eu tiver que merecer, porque aí quando eu pago a palestra, eu tô merecendo. Eu posso exigir. Aí quando é assim o ser humano, vai. E muitas vezes, o ser humano espiritualmente é rebelde contra a graça e procura fazer da religião uma forma de merecer o céu, uma forma de conquistar o céu, porque eu uso terno e gravata. Nesse calor, eu tô aqui merecendo o céu, né? Se Jesus voltar hoje, o pastor Ezequiel merece ir pro céu, tá louco? Se tem alguém essa noite que merece o céu, sou eu. E a gente começa a se iludir com isso. Aí o pastor começa a se iludir. Aí o irmão começa a se iludir. Eu mereço ir pro céu porque eu dou o dízimo, porque eu guardo o sábado, porque eu visto essa roupa, porque eu como essa comida, ou porque eu não visto essa roupa e não como essa comida. E isso mostra que a gente é rebelde contra a graça. Mas eu queria mostrar um pouquinho para vocês na Bíblia o que é a graça. 2 Coríntios 5, verso 21. Vamos passear aí pela Bíblia. E esse é um dos textos mais importantes sobre a ideia da graça, mas ele não traz a palavra graça. 2 Coríntios 5, verso 21. E eu queria mostrar para vocês o fundamento da graça de Deus na Bíblia. E Paulo diz um texto lindo, maravilhoso, onde a palavra de Deus nos diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Paulo apresenta um homem sem pecado, e nós conversamos a respeito dele essa semana. Um homem que nunca mentiu, um homem que nunca roubou, um homem que nunca transgrediu o sábado, nunca foi idólatra, nunca tomou o nome de Deus em vão, nunca adulterou e etc. Amou de forma perfeita, viveu de forma perfeita. É aquele que não conheceu pecado. É Jesus Cristo. Daí a Bíblia diz que esse que não conheceu pecado, Deus fez ele pecado. Deus colocou sobre ele todo o pecado, toda mentira, toda dor, todo sofrimento, toda maldade, e crucificou esse homem sem pecado. Aí, a Bíblia acrescenta uma informação muito importante: não há um justo sequer. Então, ó, só existiu um homem sem pecado, Jesus, e todos os outros são injustos. Jesus, que não tinha pecado, carrega o pecado, e nós que não temos justiça, carregamos a sua justiça pela fé. Essa é a mensagem do Evangelho, e essa justiça, ela é de graça. Ela não custa um centavo, porque se ela fosse custar alguma coisa, você não teria dinheiro para pagar, você não teria bondade para pagar, você não teria amor para pagar, você não teria religião suficiente para pagar essa troca. Porque o valor do sangue de Jesus, ninguém calcula. Mas ele derramou o seu sangue por nós de graça, porque ele nos ama. A partir daqui, a ideia da graça é muito simples. Você peca e ele, pelo seu sangue, limpa o seu pecado. E agora, aquele que peca não vai sofrer a consequência do pecado. Lembra, o salário do pecado é a morte. Então, através da fé em Jesus, nós não vamos pagar o preço do pecado. Nós vamos ser livres do pecado. E a partir dessa mensagem, existe muita gente que começa a esfregar as mãos assim, ó. Que mensagem gostosa! Isso quer dizer que eu posso pecar à vontade por causa da graça. Já que a salvação é pela graça, não é pelo que eu como ou pelo que eu não como, eu vou comer qualquer coisa. Já que a salvação não é porque eu visto terno ou não visto terno, eu vou andar na rua de qualquer jeito. Já que a salvação não é porque eu transo ou não transo no casamento ou fora do casamento, eu vou viver a sexualidade de qualquer jeito. Já que a salvação não vem porque eu não roubo, eu vou ser um ladrão. Já que a salvação não vem porque eu guardo o sábado, eu vou transgredir o sábado. E essa é a mensagem de grande parte do mundo cristão, usando o quê? A graça de Deus. Já que a salvação é pela graça, vamos pecar e vamos pecar bastante. Entretanto, abre a sua Bíblia, Tito capítulo 2, versos 11 a 14. E eu quero mostrar algumas verdades sobre a graça de Deus para você, que estão na contramão desse discurso religioso sobre a graça, na qual a graça se transforma num passaporte para o pecado. Pode pecar porque Jesus perdoa. Pode pecar porque a salvação é pela graça. E aí, capítulo 2 de Tito, a partir do verso 11, a Bíblia diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens. E essa graça faz o quê? Nos educa para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se entregou por nós, a fim de nos redimir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A mensagem da Bíblia sobre a graça é o contrário da mensagem da falsa religião. A Bíblia diz: a graça se manifestou não para nos permitir viver em pecado, mas para nos educar, para transformar a nossa vida, para que a gente seja capaz de renegar o que é ímpio, o que é paixão mundana, para que a gente pertença exclusivamente a Deus, para que a gente tenha, assim, prazer em fazer o que é bom, não em fazer o que é mal. Quando a gente usa a graça como desculpa para o pecado, a gente não tem defesa contra o pecado, porque o pecado é a nossa inclinação natural. Se você ensina para as pessoas, pode mentir por causa da graça, elas vão mentir cada vez mais. Pode transgredir o sábado por causa da graça, elas vão transgredir cada vez mais. E essa é a mensagem satânica que se prega no mundo evangélico em especial. É uma falsa graça. É uma graça que não educa ninguém a renegar o pecado. Óbvio que, em geral, esse discurso evangélico tem por objetivo legitimar a transgressão do sábado, não de outros mandamentos, tá? O que acontece? O pastor evangélico, ele não diz para as pessoas: pode adulterar que a graça te salva. Não. O pastor evangélico, em geral, não diz isso. Pode mentir que Deus resolve pela graça. Não. O pastor evangélico não diz isso. Mas o que é que ele diz? Pode transgredir o sábado, porque nós somos salvos pela graça. Entende a diferença? Esse é o argumento. Porém, a lei de Deus é feita de 10 mandamentos. Se eu posso transgredir um, o sábado, por causa da graça, o que impede o ladrão de transgredir o mandamento que permite não roubar em nome da mesma graça? Nada impede. Você transgride um, ele transgride outro. No fim das contas, os dois transgridem. Concordam comigo? No fim das contas, o ladrão transgride o mandamento que diz: não furtarás. E você transgride o mandamento que diz: lembra-te do sábado para o santificar. Qual que é a diferença? Que um transgride um, outro outro. Mas ambos desobedecem a palavra de Deus. Mas volta para Romanos capítulo 6. É o último texto que nós vamos ler. Versos 1 e 2. E perceba, nós praticamente só estamos lendo textos de Paulo, que é o maior autor que o mundo evangélico usa para falar mal do sábado ou da lei de Deus, dizendo que não precisamos guardar. Mas vamos ver o que Paulo diz a esse respeito. Romanos 6, versos 1 e 2. Olha só que pergunta importante Paulo nos diz. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos no pecado, nós, os que para ele morremos? Capítulo 7, verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissesse: não cobiçarás. Olha o que Paulo está dizendo. Se Deus não tivesse dado uma lei, nenhum de nós teria pecado ao roubar, ao mentir, ao matar, ao transgredir o sábado, porque Deus não deu a lei. É igual o governo. Por que que o governo pode me dar uma multa quando eu ando a 150 por hora na estrada? Porque ele deu uma lei E nessa lei está escrito que a gente tem que cumprir o limite de velocidade. E por toda a estrada está escrito 80 por hora, 100 por hora, 60 por hora, 40 por hora. Então, se a rodovia permite 100 por hora e eu ando a 150, eu estou transgredindo a lei. Eu mereço receber uma multa. Porque o governo foi claro, ó, a gente constrói a estrada, a gente deixa você andar nela, mas você anda dentro do limite de velocidade. Passou disso, você pode ganhar uma multa, porque ele deu uma lei. Agora imagina o seguinte, que não existisse lei. Não tem nenhuma placa na estrada. Você está andando a 500 por hora. Ninguém pode te multar. Não tem lei. Com a lei de Deus é da mesma forma. E transgredir a lei é pecado. E Paulo diz, vamos permanecer no pecado por causa da graça? E ele responde, de jeito nenhum. Se você conhece a graça, existe uma razão para isso. Só conhece a graça quem se arrepende dos seus pecados. A graça não é a salvação do pecado? Olha só, um dia o pastor Ezequiel contou uma mentira, transgrediu a lei. Por causa dessa mentira, o pastor Ezequiel merece o inferno. A Bíblia diz assim, todo aquele que ama e pratica mentira foi jogado no lago de fogo. O pastor Ezequiel já mentiu um dia na vida dele. Quando o pastor Ezequiel encontra a lei de Deus, ele vê ele mesmo como uma pessoa suja, como uma pessoa errada, como uma pessoa ruim. Talvez ele não seja o maior mentiroso do mundo, não. Mas ele é um mentiroso. Só que a palavra de Deus diz que quando a gente encontra a lei, a gente conhece o nosso pecado, a lei de Deus, ela nos conduz a Cristo. E a Bíblia diz assim, teve um que nunca mentiu, Ezequiel. Ah é? É Jesus. Ele jamais mentiu. E ele entregou a vida dele por você, para que pela fé você seja justo, justificado e salvo para a eternidade. E agora, pastor Ezequiel, por causa da tua mentira, existe a graça para te perdoar a tua mentira. E o pastor Ezequiel entra no tanque batismal e é batizado. E o pastor Ezequiel ora a Deus. E pela fé na graça de Deus, o pastor Ezequiel, que um dia já mentiu, não terá o destino dos mentirosos. Porque Jesus perdoa e transforma a vida do Ezequiel. Agora, Jesus perdoa e me transforma para me permitir mentir o resto da minha vida à vontade? Claro que não. Jesus perdoa a minha mentira, porque sem esse perdão eu vou para o inferno. Mas ele me perdoa, e no dia seguinte, eu sou um mentiroso, eu vou ter a tentação de mentir. E eu vou lembrar do meu batismo. E eu vou lembrar da lei de Deus. E eu vou lembrar do que Jesus fez por mim. E eu vou ter condições de lutar contra o pecado. E pela força de Deus, não minha, decidir não mentir. E hoje, o pastor Ezequiel, que já contou muita mentira por aí, tem a consciência limpa de que não vive uma vida mentirosa. Quer dizer que eu sou melhor do que os outros? Não. Eu sou tão pecador quanto os outros. Porém, essa mancha não existe mais na minha vida. E eu estou falando de um exemplo real para vocês. Entende a questão? Quer dizer que eu sou perfeito? Não. Mas quer dizer que Deus me deu vitória. E assim como Ele me deu vitória contra esse pecado, Deus tem me dado vitória contra outros pecados. E cada vez mais eu estou crescendo. Não quer dizer que o caminho é fácil. Às vezes eu posso cair numa tentação e contar uma mentira. E eu vou ter que pedir perdão de novo. Às vezes eu vou poder cair numa tentação e falar mal de alguém. E eu vou ter que pedir perdão a Deus. Às vezes eu vou cair numa tentação e vou falar o que não devo, pensar o que não devo. E vou pecar. Mas eu vou lembrar do meu batismo e vou dizer, Senhor, um dia eu te aceitei, Pai. Não foi para viver em pecado, foi para morrer para o pecado. E eu peço, Senhor, que o Senhor olhe para o meu batismo, que o Senhor olhe para a minha entrega, que o Senhor me perdoe esse pecado. E a Bíblia diz, se confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo. Ele perdoa e purifica. E é para isso que existe a graça, para perdoar e purificar. Será que essa noite eu estou pregando para pessoas que precisam de perdão ou purificação? Eu não estou dizendo que você é a pior pessoa do mundo. Não. Tem gente muito pior do que você. Mas isso te consola? É bom saber que tem outros piores do que você? Não basta saber que você tem os seus pecados e as suas maldades e que elas podem te condenar diante de Deus? Já pensou a gente perder a vida eterna por causa de mentira? Por causa de sexo? Por causa de dinheiro? Por causa de maldade? Por causa de falta de fé? O que há de tão bom nessas coisas que vale a gente trocar o céu por elas? Não vale a pena, irmãos. Nunca valeu a pena, nem nunca vai valer. E Jesus morreu para não nos condenar. Ele leva o nosso pecado para a gente poder levar a justiça dele. Mas para isso é necessário a decisão. E a decisão é usar a graça de Deus não para pecar, mas para vencer o pecado, para lutar contra o pecado. E se você fizer isso, Deus vai te dando vitórias. Deus vai transformando a tua vida. Ele fez isso por mim, que sou o pior aqui dentro. Ele pode fazer isso pelo Wagner, por cada um de vocês, pelo Lucas, por todos vocês que estão aqui, pela Geni, por você, por todos nós. Porque ele morreu para fazer isso. E eu queria dar oportunidade essa noite para algumas pessoas. Amanhã nós vamos ter uma linda festa batismal, que é justamente a festa que simboliza a morte para o pecado e o nascimento para uma nova vida. Você tem a oportunidade de ser batizado ou batizada, se ainda não foi. Eu sei que do Álvaro vai ser amanhã, louvado seja Deus por isso, Álvaro. Glória a Deus. Agora, tem mais alguém aqui essa noite que quer ser batizado amanhã, ou se não tiver condições de ser batizado amanhã, se preparar para muito em breve entrar no tanque batismal dessa igreja? Eu gostaria de ver as mãos. Você, João? O João tem que resolver o problema com o casamento ainda, não é casado, ele é, mora junto, mas não é casado. Mas a decisão dele está tomada, isso é o mais importante, João. E louvado seja Deus por isso. E a gente vai orar, vai buscar a Deus, vai te ajudar. E no momento que Deus preparou, você vai entrar no tanque batismal. Amém? Amém. Amém, João? Vai entrar feliz? Sim. Louvado seja Deus. Alguém mais quer se preparar para o batismo como João? Alguém de vocês? Tem necessidade de tomar essa decisão? É a chance que vocês têm. Enquanto a gente pensa sobre isso e ora sobre isso, nós vamos ouvir um louvor. E se você ainda desejar se preparar para o batismo, no final do culto, a gente conversa, vocês podem se preparar, tá bem? Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Ainda dá tempo de você decidir. Amanhã é o dia do batismo. Se você quiser ser batizado, vamos conversar. Se não puder ser amanhã, ainda dá tempo de pensar e se preparar estudando a Bíblia e se entregando a Jesus. Vamos orar. Senhor maravilhoso e eterno, que pela graça infinita de Jesus, todos nós que aqui estamos esta noite, possamos um dia morar no céu contigo para sempre, Pai. Prepara o dia do batismo daqueles que não foram batizados. Venha responder as dúvidas deles, os medos deles, e possa colocar no coração deles a sua verdade e a sua vontade, como um dia colocou o coração no coração de cada um de nós também, Pai. Dá-nos a tua paz, misericórdia e salvação. Perdoa a nossa vida pela tua graça infinita e maravilhosa, e que o Senhor nos faça fiéis e felizes, em nome de Jesus. Amém.